vadio. Desde que você partiu, fugiu de mim. Você fugiu de mim. Como posso acreditar nas frases lindas que você me faz? Ouvir nenhuma explicação. Você quer confundir meu coração. Sem mentir, eu acho que te amo, mas com tantas mentiras devo me amar um pouco mais. Sem mentir, eu acho que te amo. Me deixe tirar suas dúvidas. Amor, você escute aqui, porque você não me conta logo o que aconteceu. Se tem alguém, se já beijou, yeah. Escute aqui, não é assim. Se eu fizer o mesmo, sei que vai sofrer. Então vem pra mim. Caju Sergipe! Eu avisei. Calcinha preta. Sem mentir, eu acho que te amo, mas com tantas mentiras eu sempre vou me amar. Sem mentir, eu acho que te amo. Me deixe nas suas dúvidas. Deixa eu te amar um pouco mais. Eu acho que te amo, mas com tantas mentiras eu vou me amar. Sem mentir, eu acho que te amo. Me deixe nas suas dúvidas. Sempre irei te amar.